Irmãos, o Senhor tem me levado a ministrar uma série de estudos que são fundamentos básicos, doutrinários para a nossa caminhada na vida cristã, para a nossa caminhada com Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração nesta semana. Há uma discussão muito grande, há uma variedade muito grande de assuntos, de temas, de ideias, de conceitos sobre o que é religião. Exatamente nestes dias, nós estamos vendo algumas matérias em destaque na mídia de pessoas que não têm nenhuma proeminência sobre a terra, sobre os homens como um só povo globalizado, mas acham espaço para dizer que Deus não existe. Semana passada, a Veja fez uma entrevista numa das páginas que eles consideram páginas reservadas para pessoas muito nobres, muito importantes, declararem o que pensam, o que estudam, o que acham. E um filósofo francês afirmando categoricamente a inexistência de Deus. Nesta semana, novamente, a Veja traz uma outra pessoa insistindo que esse negócio de Deus é furado, que não existe isso. Ao mesmo tempo, as manchetes estão declarando abertamente cultos satânicos. O que que é que está acontecendo com alguns jogos, com alguns filmes? Como Satanás está levando adolescentes, jovens, a assassinarem pessoas por causa de um sacrifício a uma entidade, a um culto satânico. E a grande questão é o que é religião? Este filósofo, este biólogo desta semana, vem dizendo que religião não é nada disso do que os crentes querem. Os crentes pensam. A Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Satanás é quem lidera o império das trevas, onde a incredulidade reina. Nenhuma das palavras das profecias bíblicas falharam. Nenhuma delas falhou. Então eu tenho que continuar acreditando muito mais na palavra, porque esses homens todos morreram. Estes franceses que trouxeram algumas revelações satânicas sobre espiritismo e que até hoje vêm tentando impor para toda a humanidade algumas filosofias, todos eles morrem, passam e não deixam mais nada. Mas a Bíblia permanece aqui, firme, dirigindo a vida de tantas pessoas, salvando, transformando, ensinando uma palavra imutável que é a palavra de Deus. Então não tem opção, não tem escolha, eu não tenho que buscar uma alternativa entre a filosofia daquele homem e o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz e ela é absoluta. O que é que as pessoas entendem por religião? Por que é que as pessoas insistem em não crer em Deus? Por que é que as pessoas insistem em separar a vida comum de uma vida de comunhão com Deus? E eu fui estudando nesta semana algumas coisas sobre o que a Bíblia nos ensina. A religião é a vida do homem em relação ao poder que o criou, a Deus, a autoridade superior acima dele. É a vida do homem em relação ao ser invisível, Deus. Esta é uma declaração de um estudioso cristão chamado Langston. Religião é exatamente a realidade de vivência do ser humano com o seu Criador. Não é um corpo de doutrinas e crenças, mas o relacionamento, relacionamento meu com Deus. Isto se chama religião. E é a religião, essa necessidade de buscar a Deus e ter relacionamento com Deus, é uma característica própria da constituição do homem. Vamos abrir a Bíblia no Salmos número 42. Veja o que o salmista Davi declarava: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Esta é uma verdade de todo ser humano. Todos nós ansiamos, desejamos desesperadamente por uma intimidade com Deus. Enquanto alguém não conhece o caminho que leva a Deus, tenta satisfazer essa necessidade com um mundo de coisas: sucesso, curso, dinheiro, mulheres, droga, bebidas, religiosidade, seitas e por aí vai. Mas a religião, o salmista já dizia: a minha alma tem sede de Deus. Diga comigo: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma suspira pelo Deus vivo. Irmão, não há experiência mais tremenda do que entrarmos na presença de Deus, sermos tocados pelo Espírito de Deus e Deus começar a transformar nossa vida. Não há. Funciona a religião não como um conjunto de princípios e doutrinas legalistas, mas como o relacionamento íntimo funciona no nosso espírito, não no nosso corpo. Por isso que a religião não é o que alguns decidem fazer, não é como fazemos. Religião não é como oramos, como rezamos, como fazemos um culto, como se faz uma missa. Religião não é o que um pastor disse, o que uma igreja faz, como um pensa, como outro pensa. Religião é um relacionamento pessoal do homem como um ser espiritual com Deus. Por isso que Jesus encontra com a mulher samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de João, e ela diz: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Estas questões comportamentais, estas manias, ou evangélicas, ou católicas, ou espíritas, não importa o nome que os homens dão e chamam de religião, estas atitudes comportamentais, elas não expressam o que é religião verdadeiramente. Religião é o meu relacionamento com Deus. Religião é o seu relacionamento com Deus. E ela funciona e se opera no Espírito. Óbvio, nós estamos aqui reunidos, cantamos, temos algumas atitudes, algumas reações para com Deus nessa dimensão terrena, física, mas isso tem que ser fruto do Espírito de Deus no nosso espírito, senão é algo que apenas alimenta a nossa alma. Ficamos emocionados por uma determinada reunião e quando saímos por aquela porta, nosso intelecto começa a comandar nossa vida novamente. A gente já sabe o que pensa, e aquilo que a gente pensa muda de acordo com a circunstância e com o que a gente sente. Isso não pode funcionar porque nossa vida se torna um barco à mercê do que acontecer ao nosso redor. Mas quando nosso espírito tem comunhão íntima com o Espírito de Deus, e isso é que é verdadeira religião, então nós temos uma vida que caminha no centro da vontade de Deus. Ela envolve todo o nosso ser, o pensar, o sentir, o querer. O meu relacionamento com Deus, íntimo, pessoal, que não tem jeito de eu vir contar para vocês. Eu posso até mencionar o que aconteceu algum dia, como Deus me deu uma palavra, como Deus me deu uma música, o que eu fiz com o Senhor nessa última noite. Eu posso até citar qualquer coisa, mas é impossível e completamente dispensável nós ficarmos relatando as nossas experiências com Deus, porque são pessoais e tem coisa que não tem jeito de você relatar o que foi que aconteceu naquele momento em que o Espírito de Deus te visitou. Impossível.